club. I see you feeling your world, you running around town, acting like you know me barely. But guess what? I ain't even worried because I still beat it up like this. The girl, you better watch out now, get Tim Curry. You said he's loving it. Ai, like eu sou mais juntinho. Abarro, pra baixo, abarro. Açúcar! Pra cima, arriba. Pra cima, arriba. Pra cima, arriba. Açúcar! Delau, delau. Legal, legal. Delau, delau. Legal, legal. Delau, delau, delau. Legal, legal, legal. Delau, delau, delau. Pegadito Suavecito, música de Ana Malhoa. Vamos seguindo com mais temas. Agora recordando alguns dos primeiros que chegaram até nós. Neste caso, começando pelo Luís Portela e o tema Tu Mentes Demais. Logo depois, Manuel Campos, com o tema Amor de Verão. Este tema, sim, é recente, é 2000, recente, como quem diz, é 2013. E esta música chegou até nós pelo próprio cantor, que, com quem nós conversamos no ano passado. Foi o cantor que nós entrevistamos no ano passado. Miquel Carreira também nos traz o tema Porque Ainda Te Amo, um original de Luciano Pereira, aqui cantado pelo cantor português Miquel Carreira. Chama-se a música Porque Ainda Te Amo, é uma balada e vai servir um pouco para contrapor, não diria para contrapor, mas enfim, para dar sequência a este nosso Edison, que hoje não traz nada de especial, são mesmo músicas. Esperemos, com a regularidade dos programas, esperemos que vá trazendo mais daqui em diante. Esperemos que vá trazendo mais novidades, mais músicas, enfim, mais tudo, inclusive mais novidades. Assim eu espero. Para já, deixo-vos então com estes três temas, começando, como é lógico, como já disse, com Luís Portela e o tema Tu Mentes Demais. Boa tarde. Tantas juras e promessas, onde estão? Tantos sonhos e projetos, que ilusão! Só mentiste e brincaste com o meu amor. Deixa-me em paz, não digas nada, peço-te por favor. Não te quero mais, tu mentes demais, minha alma está ferida. Chega de sofrer, não te quero ver mais na minha vida. Já tudo acabou, o tempo passou e matou a saudade. Perde começar e voltar-te a amar, juro que é tarde. Não te humilhes, nem me peças a voltar. Eu amar-te outra vez, ai nem pensar. Não te minto, se alguém amei, foste só tu. Apostei tudo no teu amor e como vês perdi. Não te quero mais, tu mentes demais, minha alma está ferida. Chega de sofrer, não te quero ver mais na minha vida. Já tudo acabou,

Canal 1. Se dissesse que a vida segue igual sem ti, que não sinto a tua falta e que por fim até já te esqueci. Dizer que não me mata ver-te já com outro, dizer que a tua ausência não me deixa louco. Seria mentir a mim mesmo querer me enganar, porque ainda te sinto-me perdido. Regressa para junto de mim, porque eu peço perdão, porque ainda te amo e estou desesperado. Como é que eu faço para esquecer-me de ti e voltar a poder ser feliz? Porque ainda te amo e estou a já cá estamos, ouvintes, depois deste nosso Porque Ainda Te Amo, do Miquel Carreira. Agora, há pouco falei-vos da música portuguesa, na música brasileira, essa sim que nos tem trazido muitas novidades. Antena Eva tem conseguido trazer até aos nossos ouvintes música do Brasil, é certo, à conta do programa Rola Bandas, porque mais do que um programa, é um projeto também de divulgação da música sul-brasileira. E daqui trago-vos três exemplos de músicas relativamente recentes. Haverá outras novidades mais para a frente, não na emissão de hoje, mas na próxima. E eu espero também continuar a contar convosco para o nosso edição. Para já, deixo-vos com a banda Arde Livre, com André Renner. E a música chama-se Amigo. Os Banda Legal trazem-nos o tema Vai. E os Banda Motiva trazem-nos Meu Jeito de Amar. Atenção, porque estas músicas, todas elas têm uma similaridade com ritmos como aqueles que nós vamos ouvir daqui a pouco, Banda Luz, Amarante e mais alguns do género, alguns conjuntos de baile, como os Iniciadores e coisas do género, têm também algumas influências desta música, enfim, por sua vez também tem influências da música nativa, da Schlager, não é? Da Alemanha. Por isso os ritmos que vão aqui ouvir têm muitas semelhanças com algumas das músicas portuguesas, inclusive aquela música que nós bem conhecemos, da Maria Tchá Tchá Tchá, não é?

dos amigos. Eu não sou de ferro, mas aguento. Seu adeus vai doer por um tempo. Eu sei que vai passar, eu vou me curar. Um dia a gente vai se encontrar, e olhando em seus olhos vou falar: quem saiu perdendo foi você. Vai perceber que eu tinha razão quando falava pro seu coração: tomar cuidado pra não. Pode ir, mesmo te amando, não vou impedir. Vou aceitar a sua decisão. Vai, mesmo sabendo que não tem mais volta. Pra você eu estou fechando a porta do meu coração. O meu jeito de te amar assim vem da força que te une a mim. Arrepio de lembrar, não consigo controlar meu desejo por você. Jeito de te amar vem da própria natureza, não tem como explicar. O meu jeito de te amar é o mais forte sentimento, nada pode comparar. É um dom que Deus me deu, amor angelical, não existe nada igual. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir, eu te amo mesmo assim, um início sem final. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir, eu te amo mesmo assim, outro amor não tem igual. O meu jeito de te amar vem da própria natureza, não tem como explicar. O meu jeito de te amar sentimento, nada pode comparar. É um dom que Deus me deu, um amor angelical, não existe nada igual. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir, eu te amo mesmo assim, início sem final. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir, eu te amo mesmo assim, outro amor não tem igual. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir, que eu te amo mesmo assim, um início sem final. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir, que eu te amo mesmo assim, outro amor não tem igual. Outro amor não tem igual. Motiva trouxe-nos Meu Jeito de Amar. Música bonita esta para fechar, ou quase para fechar a edição de hoje do nosso Edison. As últimas três trago-vos eu agora. Vamos ouvi-las. Os Bandalusa trazem-nos Ela Chora, Chora. Os Minhotos Marotos trazem-nos Fast Food. E o José Reza traz-nos Amor Proibido. Eu ainda volto para os despedidos desta emissão, mas deixo-vos com estes três temas, que na realidade são temas que não... Só um. Há um que nos chegou do artista diretamente, do Jorge Ferreira, mas as anteriores não. São nós, enfim, trabalhamos diretamente com a Bandalusa e também, ou com a editora, no caso, e com os Minhotos Marotos, neste caso é mesmo diretamente, mas, na verdade, estas músicas, por acaso, não nos foram enviadas por eles, foram-nos chegando, são outras fontes, mas não interessa, o que interessa mesmo é que estão a fazer sucesso e que nós vamos então aqui conferir estas músicas. A última, sim, foi-nos também enviada pela própria editora, neste caso, do José Reza, esta nova versão de Amor Proibido. Ora, vamos então ouvir, aliás, Bandalusa com Ela Chora Chora, Fast Food dos Minhotos Marotos e José Reza com o tema Amor Proibido. Daqui a pouco, as despedidas. Até já! Cheio de felicidade, ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Chora, eu choro também. Esse nosso choro Fique na companhia do Canal 1. Tenho escondido para ninguém saber, pelas esquinas da rua, pelas noites sem lua, só para te ter. Um teu dás-me volta, ao juízo de ti eu preciso, és minha paixão. Eu juro que o amor assim nunca terá fim, proibido ou não. Amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido,